Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga, nós queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, falando também sobre a vida futura, falando também da beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina dos Espíritos nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio das Casas Espírita. Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Alberto Fiorini. O tema será Sinais de Nascença e Reencarnação. Novidades aqui para nós, né? Vai ser muito bacana o programa, tenho certeza. Aproveite para fazer os questionamentos, fazer suas perguntas, né? Claro, entrar aqui nas nossas redes sociais para participar conosco e interagir conosco aqui durante o programa. Os telefones da rádio são 12-3941-9750, 3942-9750. E estamos juntos aí até às 10 horas da manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. Só conectar aqui, que hoje a internet aqui do estúdio está complicada. Então o pessoal do YouTube não deve estar conseguindo receber, nem o pessoal da rádio online deve estar ouvindo a gente. Aí eu estou trocando aqui para o modem, para a gente ver se começa a funcionar. E desculpa os problemas técnicos aí de início, mas a gente vai colocar essa gravação no YouTube aqui para todo mundo ouvir. Então, até retomar aqui a transmissão, né? Quem sabe aqui melhora um dia essa internet, né, Rui? Aqui no estúdio. Então, vamos então começando, mandando um abraço para os nossos queridos ouvintes, que agora conectou aqui no modem, o pessoal deve estar assistindo a gente aqui no YouTube Live, e também pela rádio online Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês podem assistir qualquer horário, a qualquer momento, a reprise aqui do programa. E também, quem perdeu o programa de domingo, tem a retransmissão, né, que é o reprise, todas terças, quintas e sábado às 8 horas da manhã. É só baixar o nosso aplicativo aí no Android, Vivência Espírita, e escutar. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão aqui na rádio. Damos bom dia também a todos os ouvintes. Que eles possam se sentir acolhidos, abraçados, com essa manhã gloriosa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, no hoje, no agora. Agradecemos a todos que convivem conosco, as pessoas que amamos, as pessoas que temos afinidades, e também agradecemos por aquelas que nos desafiam no amor, na fraternidade e na perseverança. Pedimos aos nossos amigos espirituais que durante esse programa nos intua com perguntas, com esclarecimentos e com aprendizado. Agradecemos a Jesus pelas palavras que nos deixou há 2000 anos e que possamos continuar vivenciando-as. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia de hoje será sinais de nascença e da reencarnação. E para desenvolver esse tema, nós estamos aqui com o Alberto Fiorini, que foi delegado-chefe quase 30 anos do Serviço de Registro Policiais e de Investigações. Fazia parte da Agência de Inteligência do Paraná, que era justamente para identificar criminosos. E ele, então, tem um estudo muito aprofundado com relação a esses dados, e ele irá passar para a gente uma série de informações que é de muito interesse para que nós saibamos e possamos dar valor à reencarnação e aos sinais de nascença. Só para esclarecer, Rui, Dr. Alberto, ele não aparece muito, né, na mídia, ele... Então as pessoas às vezes não se localizam aí para saber quem que é. Ele tem 2 livros publicados, né? Inclusive um dos livros é falando sobre os sinais digitais, as impressões digitais, e comprovando através das impressões digitais a reencarnação também, né? Então ele é conhecido no Brasil todo, às vezes só é igual a Lombardi do Silvio Santos, né? Lombardi era só pela voz, mas a pessoa não sabia quem que era. Doutor Alberto pelo trabalho, mas ele não gosta muito de aparecer, não. Né? Então é ele mesmo que está aqui, pode fazer essas perguntas aí, né? Eu acho interessante, né, que a gente já tem uma amizade com Alberto. Vários anos. É. E às vezes ele vai no centro espírita, vai lá, toma o passe, vai embora. Ninguém sabe que ele esteve no centro espírita, né? É legal isso aí. Legal. Mas esse deve ser o jeitão do espírita, né? Não querer aparecer muito, não, né? Bom dia, então, Alberto. Bom dia, Jorge Reis, Rodrigo Costa, Rui Barbosa e a todos os ouvintes da Rádio Piratini. Alberto, eu vi no seu Face você colocando uma série de informações a respeito do desastre que houve lá em Brumadinho, que até agora estão sentindo dificuldade em identificar aquelas pessoas que estão achando, inclusive agora já estão achando até pedaço de gente, quer dizer, porque com o tempo... Normal, né? E qual seria esse método que você colocou, dizendo que seria fácil a identificação? Não, o problema lá, Rui, foi utilizado o método super avançado através dos israelenses. E o problema é que o minério, ele tem muito ferro. E esse sistema de identificação através de onda eletromagnética é um radar, chama GPR. Esse radar, não sei se é o mesmo dos israelenses, ele é norte-americano. E é utilizado na geofísica aplicada. Então ele emite uma onda eletromagnética até 50 metros de profundidade. E conforme há um corpo, um obstáculo, qualquer... uma pedra, qualquer coisa que esteja naquela localidade. Ele bate naquele corpo e ele volta para esse radar que interpreta através de um computador uma imagem. Mas o problema lá é que, como há muita quantidade de ferro, não teria condições de utilizar esse sistema. Então, teria condições de utilizar um outro método. Um deles foi através do sinal do celular, mas também um magnetômetro, que é utilizado qualquer quantidade mínima de energia, ele conseguiria interpretar e poderia localizar, no caso, se a vítima tivesse um relógio. Você entendeu, Jorge Reis? Eu não sei se eles têm esse método lá. Então, mas infelizmente, na situação lá que se encontra, torna-se quase impossível utilizar as tecnologias mais avançadas do mundo em razão do minério, o próprio minério. Se não houvesse o problema do ferro, seria possível a identificação. Então, significa que o ferro, ele obstrui, faz obstrução das ondas eletromagnéticas, confunde, né? Radar. Eu então, lembro, você falando disso, eu lembro do Langerton, que é lá de Perópolis, né, que é uma cidade do lado de Uberaba, que era um amigo pessoal do Chico, né, e ele comentava que lá, e lá eles encontraram dinossauros, né, tem o Uberassauro, então você chega lá na cidade lá de Petrópolis, é muito legal, Perópolis, de Federico Peiró, que iniciou, inclusive, era amigo do senhor Mariano, que era tio de Euris Barçanufo. Um dos baluartes aí da doutrina espírita, né? E ele contava, né, pelo menos a filha dele, porque eu não tive a oportunidade de conhecer ele vivo, o Langerton, que ele ia lá e o Eurípides ajudava ele a encontrar os ossos, né, onde estava, e falava, ó, cava aqui, cava ali, será que os médios, talvez, não poderiam auxiliar também? Será que eles estão auxiliando lá? Não sei se... Poderia ser um médio de psicometria. Eles utilizam o método, uma varinha, às vezes esses pêndulos, mas na verdade é a mediunidade, né, Rui? Sim, isso. Eu utilizei uma ocasião lá no Paraná, um desaparecimento de um rapaz, e a mãe, desesperada, não achava o rapaz, aí eu chamei um amigo lá que era um médium, e ele trabalhava com aqueles pêndulos, radiestesia. Radiestesia. E aí a mulher falou, olha, a senhora traga uma peça aí, um objeto, uma roupa, algum sapato do filho da senhora, e ela trouxe o tênis, e ele utilizou esse método aí e localizou o rapaz lá em Santa Catarina. Eu tenho a reportagem em jornal. E aí ele falou, olha, ele está nessa localidade, a senhora vai nessa cidade. Veja a precisão, né, Rui? Ela foi na cidade, começou a investigação com a irmã, lá, a família dele, e descobriu que o rapaz tinha falecido numa dessas... estava construindo um prédio, uma empresa de construções. E ele foi alegado que ele caiu do beliche, acabou batendo a cabeça e tal. Mas, na verdade, ele foi... parece que foi uma morte como homicídio. E aí foi descoberto. Então, acho muito interessante, porque o norte-americano, eles utilizam bastante, né, o médium, para investigar. Aqui no Brasil nós não temos isso. Inclusive o médium lá é remunerado. Aqueles que trabalham com a promotoria, com alguma coisa assim, são remunerados para trabalhar com isso. Tentar desvendar crimes, todas essas coisas. É uma cultura do norte-americano, né? Aqui no Brasil nós não temos essa cultura e até somos discriminados por causa disso, né? Perfeitamente. Aí, provavelmente, até se você fosse chamar os médios, eles até se omitiriam por causa do que no Brasil a gente leva muito a sério esse negócio de dar de graça o que de graça receber e você acaba não penetrando nesse hall aí, né? Nessas coisas. O Alberto falou em psicometria, vamos passar para os nossos ouvintes, que a psicometria é justamente um objeto que a pessoa pega e ele consegue enxergar. Aquele filme, Algum Lugar do Passado, conta mais ou menos isso, né? Que a pessoa tinha lá um relógio, e aquele relógio, ela praticamente via tudo que acontecia, que aconteceu naquela sala. Perfeito. Só que é, Rui, eles dizem que a pessoa sempre deixa um pouco de si no lugar que ela esteja. Por exemplo, eu venho aqui. Então, nós temos essa energia, os parapsicólogos chamam de telergia. Seria o fluido vital, o ectoplasma. Então, ele impregna, por exemplo, nas paredes. E esses médios que têm essa sensibilidade avançada, eles conseguem. Eu até pensei uma vez, por exemplo, parece que o Divaldo Pereira Franco tem essa capacidade, né? Ele foi num local e ele foi dormir, o travesseiro, não sei se foi em Curitiba, parece que ele tem essa capacidade. Então eu pensei, agora imagina um médico desse aí, lá onde caminhou Jesus, aquelas pedras, e ele podendo transmitir essa imagem. A realidade, né? Metria, através de onde Jesus teria caminhado. Seria super interessante. O que eu sei da psicometria muito comprovada é da Mariluza Moreira Vasconcelos, né? Mariluza, que Desenho, né? É, é uma estudiosa da história do Brasil, a Mariluz, né? É o Confidência do Inconfidente, né? Dela, né? Isso, é psicogravura, ela, né? Ela faz desenho também, mas o forte dela mesmo é o... você está falando é pictografia, né? Pictografia. Que aí ela faz os desenhos, né? Faz os quadros aí com vários artistas. Mas tem vários livros publicados. E da história do Brasil ela conhece muito bem também. E descobriu, por exemplo, material de Tiradentes, essas coisas, indo lá na região que Tiradentes passou. Uhum. Então ela também tem a psicometria, que aí, certo, ela aconteceu um caso que ela contou pra gente, ela dentro de um hotel, ela colocar a mão nas paredes e falar, pode quebrar essa parede que aqui dentro vocês vão achar alguma coisa, né? E relíquias ali dos Inconfidentes. Bom, e ainda tudo bem isso. Que não foi um cadáver. Aí como achou algum material, poderia ser também isso. Tá certo. E nos estudos do André Luiz, que nós estudamos bastante também, nós encontramos casos que eles se remontam várias reencarnações simplesmente por tocar em objetos, né? Inclusive aquele romance Os Últimos Dias de Pompeia. Quem é o autor, Rodrigo? Você está pesquisando aí. A pessoa foi lá na cidade, lá onde o Vesúvio, houve a erupção do Vesúvio, e ele pegou uma pedra e começou a ver todas aquelas cenas que aconteceu quando o Vesúvio houve a erupção e acabou com a cidade de Pompeia, né? Entendi. Ô, Rui, você falou uma coisa e, na verdade, eu vim aqui para falar de um assunto que é Marco Nascenso, mas você aguçou tanto o meu íntimo. Eu fui para a Itália faz 2 anos e eu fui numa cidade lá, agora eu não me lembro o nome, e tinha uma pedra escrita em latim, e aí eu comecei a andar, a passar a mão, aí quando eu passei a mão naquela pedra, eu me senti muito mal, né? Perdi o sentido. E comecei a minha vista escurecer, e até uma senhora me viu, achou eu parecido com um romano, né? Falou, e aí romano, né? Falou em italiano comigo, né? Mas eu não me senti nada de italiano, sabe? Uhum. Pelo contrário, né, Jorge? Eu me senti uma sensação horrível, que eu teria sido perseguido pelos próprios soldados romanos, mas que eu teria sido um escravo judeu, isso há muito tempo atrás, isso, né, veio através do inconsciente, e não via a hora de sair daquele lugar, de ver aquelas pedras, aquelas inscrições em latim, e até, por sinal, quando a minha avó fazia orações em latim, eu morria de medo, né? Eu tinha pavor do latim. Falei, ih, vamos me pegar outra vez. Então a gente vê que... não tem o Jamiro também, que Os Últimos Dias... Jamiro dos Santos, os sete últimos dias de Jesus. Mas aí foi mediunidade de transporte, né? Ele se transportou para aquela época para poder rever aqueles dias. Você sabe o que acontece no caso de Jesus? Qualquer coisa que você falar... fica na ficção. Porque quantas coisas já mudaram em relação aos verdadeiros acontecimentos? Os próprios locais a gente sabe que não são os verdadeiros, às vezes, né? Porque se criou um comércio tão grande em torno da figura de Jesus que acaba se criando um monte de locais, um monte de lugar que Jesus passou, um monte de lugar que ele não passou, um monte de coisa que ele fez, que na realidade qualquer coisa que você falar, você encaixa ali dentro. Ou então... alguma realidade que vem à tona, vão falar, mentira, não foi verdade isso aí. Né? Então são coisas que, você vê que até isso, a gente não consegue você desvendar realmente a verdade. Por quê? Porque está cheio de verdade, está cheio de verdadeiros por aí, né? Querendo dizer. Então se um médium voltar e fizer uma psicometria mostrando realmente o que foi, sentindo realmente o que foi, vai entrar em mais uma história, né? Com certeza. E veja só, né, Jorge, tanto é verdade que o trabalho meu atualmente é a identificação das imagens através do pensamento, né, Rui? Então é esse método, mais ou menos esse método aí, Jorge, que eu estou utilizando hoje para se provar a reencarnação. Então, você veja, a ideoplastia, né? Que é todo pensamento, ele vai moldar a matéria e ele vai registrar. E a ecografia, ecofotografia, é uma fotografia do inconsciente da pessoa, sabe, Rui? Então, só que ela é feita no escuro, né? Isso é estudado na parapsicologia. Uhum. E, então, eu utilizo esse método hoje com muita profundidade, inclusive as marcas de nascença, é uma fotografia mental da mãe. 99%, Jorge, uhum, é a mãe que produz essa imagem. Então, hoje a dificuldade no trabalho de reencarnação é separar o que é a imagem através do pensamento da mãe, projetado pela mãe, ou realmente é do feto da vida passada. Uhum. Então, esse foi o trabalho que eu me centralizei. Mas engloba tudo isso que nós estamos falando, sabe, Rui? É, então... Porque tudo é registrado, né? Sim, sim. Ele sim. Fica no local, às vezes fica no perispírito, no corpo mental, que traz consigo de outras vidas. E aquela imagem, a pessoa, quando aflora a mente, ela transmite para o corpo espiritual, que é o perispírito, e acaba refletindo no corpo físico. E isso pode acontecer com o objeto quando a pessoa adorava, principalmente em joia. E tem mulheres que adoram aquela joia, homem que adora aquela joia, e depois ele desencarna, fica impregnado aquela coisa egoística, aquela coisa naquela joia, naquele objeto. Com certeza. Até o caso que eu gostaria de mostrar, uhum, né, Jorge? Eu trouxe uma menina, o avô dela, ela é a reencarnação do avô. Até lembra, né, Jorge, uhum, que eu falei que ia trazer, uhum, as fotos, que ia, sim, comprovar. E o avô tinha uma adoração por uma pulseira de prata, e aí ele faleceu, teve uma morte súbita, e 2 anos depois a neta dele engravidou, inclusive foi dito que ela nasceria com a marca, tá aqui, né, Rui? A marquinha no ombro. E aí eu falei agora com a avó, nasceu com a marca... Pode mostrar, né? Pode mostrar isso aí, porque não tem a fotografia, uhum, da criança. Tá, certo. E você veja que interessante. O avô dela, que morreu, era canhoto. A menininha também é canhota. Mas o fato interessante, você está falando do objeto, aí eu falei, uhum, com a avó dela, foi anteontem, ela deve estar assistindo, né, Rui? Que eu expliquei para ela assistir. Eu falei, olha, qual os objetos que ele mais gostava? Ele falou, bom, ele era caminhoneiro, gostava de carreta, dirigia essas carretas, uhum, Scania. E tinha uma pulseira de prata que ele adorava, né? E o que, que ele comia? Ah, comia um chocolate, aquele charge. Bom, então vamos fazer o seguinte, a menininha está com 3 anos, você vai mostrar os objetos, vai mostrar o caminhão para ver o que, que ela vai falar. Então, está em andamento esse trabalho, mas o que você falou é uma grande verdade, né? Tanto que esse outro caso... Agora a mãe pediu para... Doutor, só para a gente desvendar aqui isso aqui. A menininha nasceu com a marca. Quando é que a gente pode chegar através dessa marca à conclusão que a marca seria de reencarnação? Jorge, se me permite eu explicar sobre a marca de nascimento. Uhum. Eu, como você havia falado, eu fiz inúmeros anos a pesquisa com impressões digitais. Uhum. E fiz com a impressão digital, fiz com a escrita, a comparação, método comparativo da vida atual com a vida, a existência passada. Certo. E fiz o triângulo facial, né, as medidas da face, que realmente há casos que a pessoa é um sósia. É quase um gêmeo, se você, de tão igual que ele é da vida passada. Ele tem 29 uhum. pontos identificadores no triângulo facial. Então, fizemos o DNA genômico, tudo que é possível através da ciência, né, Jorge? Mas faltou as marcas e os sinais de nascimento, porque o Dr. Ian Stevenson, que ele é canadense, era um professor da Escola de Virgínia dos Estados Unidos, já tinha se aprofundado com quase 3 mil casos pesquisados no mundo todo, o Dr. Hernani também. Mas aí eu comecei a pesquisar os sinais de nascimento, mas de outra forma. E eles, infelizmente, eu falei anteriormente, Jorge, eles cometeram um erro gravíssimo. Por quê? Porque eles não estudaram os animais que possuem marcas de nascimento e não estudaram a gestação das mulheres, as mães. Então, infelizmente, Jorge, 99% das marcas são imprimidas na pele do bebê através da mãe. Às vezes não tem nada a ver com reencarnação. Pelo pensamento da mãe, né? Pensamento da Pelo mãe. Pensamento da mãe. Então, esse pensamento ele chama de antojo, é uma palavra espanhola, que quer dizer o desejo da mulher, ela tem um desejo de comer uma fruta, ela sofre uma emoção, é uma saudade, é uma tristeza. E muitas desejam até que a criança nasça com a pinta também. É o que nós fizemos. Ah. Esse caso aqui, vou adiantar, foi uma marca provocada, né, Jorge, que eu falei para você. Só que a mãe, ela não quer que mostre a identificação das crianças, ela está aqui com o menino. Então, esse garotinho, dois casos que nós vamos provocar a marca, que aconteceu, as duas mães perderam a criança, morreu. Foi um aborto espontâneo. Então, essa primeira mãe, ela falou assim, olha, seu Alberto, eu gostaria de fazer essa marquinha. Que viesse a mesma. Mas eu quero do santo aqui, do anjo, aliás, Miguel Arcanjo, porque o meu marido nasceu dia 29 de setembro, eu falei aqui, né, Jorge? E, infelizmente, quando eu comecei o processo para ela provocar a marca no corpo espiritual da criança, que é a alma da criança, ela teve um aborto e perdeu a criança. Mas logo depois ela engravidou novamente. E adiantando, a segunda mãe também que quis fazer isso, aí perdeu a criança. Infelizmente, agora faz um mês. E eu falei para ela, infelizmente as trevas você tem que se preparar muito, porque as trevas elas não vão permitir que isso aconteça, que é uma prova, você entendeu, Rui? Bom, aí ela, graças a Deus, engravidou, eu acompanhei toda a gravidez dela, e aí aqui tem um santo aqui, que é um santo da igreja, só que a cabeça do santo, né? E aí eu comecei a ela provocar a ideoplastia, ou que seja, a fotografia do pensamento dela através do inconsciente, no corpo espiritual da criança. Então, o que eu fiz? Eu fui no cartório, lembra, Jorge, que eu falei? Eu fui no cartório, escrevi tudo isso aqui, o nome dela, tudo aqui. E falei pro cartorário, falei, olha, eu quero um documento, a criança vai nascer daqui a tantos meses. Só que a mãe quer a marca na região dorsal, na parte lombar. A gente fala das costas, que é errado, mas é região dorsal, que é as costas, né? Popularmente falado, na parte lombar. E registrei, e aí a criança nasceu, Rui. Ela nasceu, só que a marca não foi na região aqui lombar e na região dorsal. Por quê? Porque geralmente essas marcas envolvem sexo de vida passada. Geralmente quando a mãe vem com a marca na região lombar e o filho, eles foram casados na vida passada. Ou no bumbum. Tem um caso aí que eu gostaria de permitir. A moça conheceu um namorado dela agora, há pouco tempo, no outro país. E acabou descobrindo que ela tinha uma marca aqui no bumbum do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, perguntou se era alma gêmea, essa coisa toda. É lógico que ele já tem alguma coisa do passado para ter a marca. Bom, então, Jorge, o menininho nasceu com a marca na coxa esquerda, e essa marca agora está se modificando, você entendeu, Rui? Ela está ficando mais escura, ela é um hemangioma conhecido pela medicina, e ele agora está se tornando mais da cor café com leite, que é normal com o crescimento. Mas a imagem não era parecido com o santo? Ela queria o santo. Então a ideoplastia, ela comprou um santinho. Era um bonequinho. E inclusive aqui está a imagem da criança, só que eu não posso mostrar, Rui. Ele está tomando banho dentro de uma panela. O pai está dando banho na criança. Veja que coisa incrível, né? E bonitinho o menino, só que eu não vou poder mostrar que a mãe não quer. E aí, Jorge, nós fizemos a ideoplastia, e ela viu o santo, eu orientei como ela poderia fazer isso aí. Isso aí tem um método de estudo muito grande, né? E a criança nasceu com a marca, uma marca, logicamente, que não é do anjo. Não nasceu com uma figura do anjo, mas há muitos casos que nasce, por exemplo, a mãe vê uma cegonha e o filho nasce com aquela imagem do pássaro, né? Porque ela registrou essa imagem, você entendeu, Rui? Mas o caso da imagem do menino, Jorge, sinceramente, ela está se modificando. Ela está mudando a cor, ela está mudando de detalhe. Então, não foi bem aquilo que... Também não sei o que, que ela pensou, porque, na verdade, o que registra no corpo, Rui, não é o pensamento do consciente, é do subconsciente. Então, por exemplo, para eu fazer isso, eu tenho que hipnotizar a pessoa. E o contato meu com todas essas mulheres, eu nunca olhei no olho, na face delas. É pela internet. Uhum. Então, por exemplo, se eu chegar a você e de repente der um tapa, você se assustar, eu entrei no seu subconsciente. Você pode ver que os mágicos, eles pegam a pessoa de súbito, de surpresa, mas isso é um método técnico para levar a pessoa no inconsciente. Você entendeu, Jorge? Então, ela utilizou essa imagem... Mas a imagem não foi de um anjo, foi essa marca parecida com a meia-lua, e ela está se modificando. Mas o que eu quero deixar bem claro é que é a primeira vez no mundo que nós fizemos uma marca, ou seja, uma marca de nascimento, uma marca de nascença, sinal de nascimento, numa criança que foi provocada, está publicado em cartório, tanto que qualquer pessoa, se eu der o nome do cartório, vai lá, vai saber quem é ela, como que foi feito. Todo o procedimento. Isso aí, o que, que acontece, ô Jorge? Qual a profundidade desse trabalho? Isso aí contraria completamente a medicina, a dermatologia, a genética, que diz que as marcas de nascimento, primeiro que eles chamam de doença, tem certas marcas que são os nevo-melanócitos congênito, que eles considera como doença, você entendeu? Os hemangiomas, quando é próximo da visão, pode levar a criança à cegueira, são vasos sanguíneos que pode se romper. Então, realmente, isso aí não estou contrariando o que a medicina fala disso, você entendeu, Jorge? Mas, na verdade, as marcas de nascimento não são herdadas dos pais. Então, por que, por exemplo, esse trabalho, quando fala reencarnação, se tivesse um médico aqui, um dermatologista, falando, não, isso aí está falando besteira, porque isso aí é um problema genético, congênito. E não é. Tanto que eu provoquei a marca na criança. Está registrado cartório, a mãe é testemunha. Bom, e aí, Jorge, o que, que acontece? Eu vou só para explicar a reencarnação. Se eu consigo marcar uma criança antes do nascimento, Rui, através do psiquismo da mãe, então eu consigo marcar uma pessoa para reencarnar com a marca, você está entendendo? E foi esse caso da menininha. Então, a prova, por que eu falei que é uma prova científica? Por exemplo, a pessoa vai morrer. Então, nós chegamos para aquela pessoa e falamos, olha, você gostaria de reencarnar no seio da sua família, como neto, tal, alguma pessoa conhecida? Ele vai falar, eu quero. Geralmente, os casos que aconteceram do Ian Stevens são mais ou menos nesse sentido. Então, você vai marcar a pessoa. Então, você pega uma caneta, por exemplo. Então, vamos marcar você aqui. No pulso. Vou fazer uma marquinha. Caneta. Uhum. Mas não é a marca na pele, não é a tatuagem, você entendeu, Jorge? É o uma pensamento marca dele. Então, você vai gravar isso aqui. Você vai ter que gravar essa marca, né? Melhor se você conseguir levá-lo à hipnose. Então, por exemplo, você chega e, de repente, a minha mãe, um dia eu fui abrir a porta, bati o braço dela, ficou furiosa, porque machucou, mas foi sem querer. Mas eu sei que o subconsciente dela gravou isso aí. Então, se um dia a minha mãe reencarnaria com a marca, eu sei porque aconteceu esse fato antes, entendeu, Jorge? Então, nós fazemos o corpo mental da pessoa que está na véspera da morte, gravar essa marca. Só que a mãe daquela criança não pode saber. Não pode saber, porque aí senão vai ocorrer a idoplastia. Todos os casos do Dr. Ian Stevenson e Dr. Jim Turker é um seguidor do Ian Stevenson, eles cometeram erro por causa disso, porque a mãe da criança ficou sabendo, então pode a mãe ter aquela comprometido. Emoção, ela fez a marquinha na nuca do menino. Era uma mulher que já passou uma tinta branca na nuca. A filha, você vai reencarnar, e veio como menino e veio com a marca branca. Então, é isso que acontece, né, Jorge? Esse é o fenômeno hoje que não foi estudado, não foi pesquisado. E graças a Deus, você veja, eu trouxe as provas, fotografias, o cartório. Quer dizer, você trouxe a prova no caso do cartório, foi a que não é reencarnação, né? A do cartório. Não. Não é sinal de reencarnação. Para falar a verdade, essa do cartório é somente do menino, que nós, não é o caso de reencarnação. Certo. É o menininho, esse menininho, uhum. que é ele chama Miguel, porque ele nasceu alguns dias uhum. antes do dia 29 de setembro. E ele, a mãe aceitou fazer a marca, uma uhum. experiência. Então isso. Nós fizemos a ideoplastia. Certo. E isso não é um sinal de reencarnação. Não, mas você conseguiu comprovar que a gente consegue fazer isso. Mas, né? Justamente, mas esse é o método. Por quê? Porque essa imagem que foi no corpo da criança, que imprimiu, uhum. foi a mãe que fez. Mas aí... Mostra que eu também posso fazer uma marca em mim e nascer com ela em outra encarnação. Na vida passada. Suponha que essa criança, na vida passada, ele aceitou fazer essa... Certo. Então, você tem que separar aí as duas mentes, uhum. a da mãe e do feto do nascituro ali, depois que nasce, entendeu, Jair? Certo. Deixa o Rodrigo mostrar aqui, limpar essas mensagens. Tem bastante gente participando aqui. Quem entrou aqui mandando bom dia foi o Eduardo Gomes de Santana. O Paulo Quintanilha também entrou aqui mandando bom dia. O Ari Rangel manda bom dia, vivencianos. Nada como um domingo de manhã para ouvir tanta informação edificante. Um forte abraço ao nosso irmão Alberto. Excelente programa o de hoje. O Aécio César também entrou aqui, ele manda um bom dia. Jorge, Rui, Rodrigo e ao entrevistado, o senhor Alberto Fiorini, um ótimo assunto para os dias de hoje. Ele fez uma pergunta, mas a gente pode deixar a pergunta para depois do intervalo, então quando a gente voltar, aí o Alberto responderia. Se as marcas de nascença... Essa é a pergunta dele. Certo. Se as marcas de nascença são provenientes de algum fato, infeliz ou não, ligado a outras existências. Como fica então aqueles jogadores mirins, mortos no incêndio em Minas, que ficaram muito irreconhecíveis? Teria algum sinal dessa morte nas próximas existências? Sim. Ou isso afetaria diretamente o seu mundo mental ou os dois casos? É, então a gente pode deixar essa pergunta, a gente até refaz ela na hora que voltar dos comerciais. E aqui também, a Nadir Paulino, também lá do Ismael, manda bom dia, amigos do Vivência. Quem entrou aqui também é a Universidade da Alma, ele entra aqui, manda também parabéns pelo tema de hoje. Ele até comenta aqui, vocês falaram que quando mãe e filho têm a mesma marca na região dorsal, costas, pode significar os dois terem sido casados num período anterior? Até uma pergunta também. Então o pessoal está participando aí forte. E aqui no WhatsApp do Vivência Espírita, quem entrou aqui foi o Pierro, mandando aqui também um bom dia para todo mundo. O Ed Moreno manda bom dia aos meus nobres amigos, Rui, Jorge Reis, Rodrigo, com um belo tema, Alberto, só que estou perdido nele. Alberto, quando criança, ouvia das mulheres mais experientes que a mãe grávida não podia colocar a chave da porta dentro do sutiã, porque a criança nasce com os lábios... Leporino. Leporino, não tem nada a ver. Não. É simpatia ou é antipatia? Vamos falar isso aí. E minha mãe entrou aqui também, mandou um bom dia. Falando em mãe, entrou aqui, mandou um bom programa. Bom dia aos vivencianos e palestrante Alberto. Então tá. Então vamos participando aí, a gente depois, durante o intervalo, a gente vai definir a pergunta para sorteio. A gente vai sortear dois livros no final do programa e continue aí com a gente. Hoje só colocar as meninas das três vão fazer um curso aí muito legal e a semana que vem elas vão oferecer para nós aqui um convite para a pessoa participar do curso. É um curso só para mulheres, vou adiantando, né? Inteligência emocional. Agora, mulher já não é inteligente emocionalmente? Devia fazer com os homens isso aí, não era não? Elas vão fazer para as mulheres, vão deixar elas mais inteligentes ainda. Né? Então, é sobre inteligência emocional. Está aqui o recadinho delas, viu, Inácio? Vou passar aqui. Inteligente na cozinha, né? Olha só, Beto, é você que está falando. Eu sei que está falando. Tem nada a ver com o jogo. Tem nada a ver com a gente. Né? Atrás do fogão, né? Daqui a pouco você vai ver que essa porta abriu e o pessoal vai comer. Vou passar aqui para elas, estão dando um recadinho aqui, tá bom, pessoal? Presta atenção que depois, se vocês quiserem participar, é só para mulheres. Liga aqui para nós, a Graça a Graça, o Silvio e a Camila, que estão brincando ali com o Francisco, só o Beto que está prestando atenção, vão... Daqui a pouco eu vou botar o Francisco para atender o telefone, em vez de ser vocês, viu? Presta atenção que as pessoas vão ligar se querem participar do curso, tá bom? Das três. Aí vocês anotam o nome aí da pessoa, que a semana que vem nós vamos sortear aqui. Elas vêm para fazer o sorteio. Segundo a direção do programa Vivência Espírita aqui, tá pedindo pra gente fazer o comercial. Falou que o café tá frio já. Vamos lá? São 8 horas e 44 minutos, nós vamos pro nosso intervalo comercial com a música aqui do Fábio Júnior, A Gente Colhe o que Planta. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Maior a dor. está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Dr. Alberto Fiorini, nosso grande amigo, que foi delegado-chefe durante 30 anos do serviço da agência do Serviço de Registro Policiais de Investigações de Curitiba, do estado do Paraná. E também ele fazia parte da Agência de Inteligência do Paraná, que era justamente identificar os criminosos. Mas tem um caso, tem alguma pergunta para fazer para ele? Porque tem aquele caso que ele contou para a gente no primeiro programa que ele teve com a gente, o primeiro programa, daquele caso através da digital, comprovar a reencarnação. Tem a pergunta para sorteio aqui também. Ah, tem a pergunta para sorteio? Tem, então vamos tem. Lá. Os sinais de nascença podem ser indícios da reencarnação? Então aí para os nossos ouvintes comentar aqui, mandar a pergunta, por quê? Porque a gente vai estar sorteando dois convites lá para o Thiago, né? Legal já, desculpa, lá para o teatro. Não é legal talvez o Gimenez já falar agora para a gente, porque a gente já fala a pergunta para o pessoal interagir e ligar aqui para nós no telefone 12, né, 12-3941-9750 ou 3942-9750 para poder participar aí do sorteio dos dois convites do teatro que vai ser agora em fevereiro, né? Então aí o Gimenez vai comentar aqui pra gente. Então participe do sorteio ligando pra nós, dizendo assim, ó, quero participar do teatro, né? E colocar lá o seu nome, ou aqui no YouTube também. O teatro vai ser aqui em São José dos Campos, então no YouTube escreve aí, quero participar do sorteio, e põe o nome, né? Não adianta nada só falar, tem que colocar o nome aí também, a gente anuncia no final do programa. Então, os sinais de nascenças podem ser indícios de reencarnação? Bem, nós estamos aqui com o Gimenez Martins, é um jovem que está fazendo escola de aprendiz lá na colmeia, né? Porque eu sempre brinco com o nome da colmeia, porque eu falava colmeia e tinha a fundadora da colmeia, a Rui, não é colmeia, é colmeia. Colmeia? Então está aqui o Gimenez. Foi onde eu comecei lá também. Então está o Gimenez Martins, e ele vai trazer a peça Morrendo e Aprendendo com o grupo Amigo de Luz, Amigo da Luz do Rio de Janeiro. E no dia 22 de fevereiro, numa sexta-feira, às 19h30, no Hotel Nacional Inn. Então vamos lá, Gimenez. Essa peça, como é que... Que assunto que trata essa peça, Morrendo e Aprendendo? Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, aí, pela recepção de vocês. É a primeira vez que eu estou aqui na rádio. Espero poder voltar mais vezes, né? Essa peça, ela trabalha muito em cima do assunto de ação-reação, livre-arbítrio, mas principalmente ela quebra muito o tabu sobre a morte, né? Infelizmente, até mesmo para nós espíritas, ainda existe muito misticismo e muito tabu em cima desse assunto, né? E os meninos, né, da Companhia Amigos da Luz, eles são atores profissionais, são do Rio de Janeiro, eles já têm um projeto com canal no YouTube, redes sociais, que eles trabalham várias esquetes, vários assuntos dentro da doutrina, e com uma forma muito simples, e unindo também o humor, a linguagem simples, o bate-papo, aquela interação, eles conseguem desconstruir muitos assuntos que para muitas pessoas ainda são tabus. Tabus. Eu morrendo e aprendendo, meu pai que contava uma história, porque no interior, quando a pessoa ia morrer, ele levava uma vela quando entrar no outro mundo, entrasse iluminado. Então colocava uma vela na mão do defunto. Do doente, que estava naquela fase terminal. E teve um caso que a pessoa que não tinha vela, eles pegaram e colocaram um lampião na mão dele. Então o doente olhou e falou, olha, morrendo e aprendendo, porque não tendo vela, colocaram lampião. E aqui então é Morrendo e Aprendendo, uma comédia do outro mundo. Então eu coloquei aqui o cartaz que o Gimenez tinha me enviado aqui, né? Para quem está assistindo pelo YouTube já consegue ver o endereço, mas o endereço eu vou comentar para quem está escutando na rádio. Isso. Então fica lá na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, número 9009, lá Hotel Nacional Inn. Então lá no Jardim Oswaldo Cruz, aqui em São José dos Campos. É ao lado do Center Vale. Ao lado do Center Vale. Exatamente. Então dia 22 de fevereiro, né? 22 de fevereiro. Às 19h30. E o convite é R$ 35,00 antecipado e meia, né? E R$ 70,00 em inteira. Na verdade, a gente está fazendo uma promoção, Rodrigo, desculpa tá te interromper, claro. Que está R$ 35,00 a meia, e a inteira está R$ 35,00 também, mais um quilo de alimento. Mais um quilo de alimento. Isso. Legal. Então, todo o alimento arrecadado ele vai ser revertido para o pro projeto social Comer Valorizando a Vida e para a ONG também AFA. AFA, é que ela dá. Da nossa amiga Mônica, exatamente, né, que está criando esse projeto. Com certeza. E me diga uma coisa, também vai ter estacionamento lá, né? O hotel tem um estacionamento muito grande, que as pessoas podem ir de carro, eu não sei se paga ali o estacionamento, deve pagar um valor ali. A gente está trabalhando um valor simbólico ali pro hotel, porque é privativo, né, é do próprio hotel, então a gente está conversando com o pessoal lá, para não ficar um valor também muito alto, para ser acessível para todos. Sim, mas né? O carro fica em segurança fica ali, em né? Em segurança, tem manobrista e tudo mais, a pessoa é só chegar e ficar tranquila quanto a isso. E quem quiser comprar o convite, como que faz? Tá pelo site, a gente tá vendendo, para esse evento a gente tá vendendo única e exclusivamente pelo site, né? Então a gente tá circulando uns links, até encaminhei para você, Rodrigo, se você puder nos ajudar a compartilhar o link aí. Aqui, né? Exatamente. Isso. Legal, vou encaminhar aqui para pro pessoal e também pro grupo. Esse aqui, né? Isso. E vai ser uma sessão única. Sessão única. Única. É a primeira vez que eles estão vindo para São José dos Campos, né? E como eles têm uma apresentação também no dia 23, só que em outra cidade, a princípio a gente está fazendo essa apresentação única. Mas e se tiver mais gente, vamos dizer, se... Porque já aconteceu isso, né, Jorge? Nós tivemos aquela violeta na janela que tivemos que fazer 3 sessões porque lotaram as 4 sessões. Nesse caso, se ele, vamos dizer, lotar essa primeira sessão, tem possibilidade de fazer uma outra? Sim, a gente está aberto para conversar. No mesmo dia, né? Exatamente. É, porque no dia 23 já não seria possível. Eles já vão estar em outra cidade já. Eles vão dormir em São José, mas logo cedo eles já estão partindo para outra cidade. E Ximenes, para mim é uma surpresa ver um garoto novo já fazendo esse tipo de atividade. Que isso. É? E como é que surgiu essa ideia de você trazer uma peça teatral aqui em São José dos Campos? Uma das coisas que eu faço é trabalhar com eventos, eu já estou envolvido em algumas coisas assim. Eu também, como o Beto costuma dizer, né, eu estou... Humberto. O Beto. Ah, o Beto é o dirigente. Ele é seu dirigente. Ah, tem que puxar saco, né? O dirigente da escola de aprendiz. Uma das coisas que a gente sempre conversa é a diferença do ser e estar, né? Então, hoje eu estou também responsável pela turma de mocidade da comédia, faz 5, 6 anos isso. E, então, eu sempre vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, de abordar alguns temas com os jovens, né? Exatamente por ser tabu muitas das coisas. E quando eu conheci os Amigos da Luz, foi através do YouTube, pelas sketches que eles fazem, tratam assuntos. E eu comecei a ver também uma carência muito grande de nós termos mais eventos culturais, até mesmo... Nessa pegada de teatro, de comédia aqui na cidade. A gente já teve peças muito boas aqui, porém nesse estilo eu particularmente nunca vi, né? Posso estar errado, mas eu particularmente nunca vi. Então, conversando com ele, surgiu a oportunidade e a gente falou, vamos desbravar cidade porque, aí, né? Porque nós já ajudamos muitas peças que vieram aqui. Depois houve uma parada, né? Porque nós tínhamos o nosso amigo lá, Juca Pugliese, que trouxe uma série de peças. Depois houve uma parada, e agora você está retornando também com essas atividades aqui em São José dos Campos. Sim, sim. E você é um jovem, parece-me que vai ter uma peça teatral lá no Colinas, mas o pessoal não fala nada pra gente, né, Jorge? Eles não vêm procurar, é uma peça espírita também. Eu sei que vai agora, o mês de março vai ter uma peça lá, mas não fala nada pra gente, nós também. Estamos abertos para vir também. Pode vir para divulgar no programa, né? Estamos de casa, de portas abertas sempre, né? Com certeza. Ximenes, o que você poderia falar mais para os nossos ouvintes, para que eles possam participar dessa peça? Principalmente para os jovens, né? É uma peça que ela é para todos os públicos, né? Desde do público aí pré-adolescente e adolescente até o público adulto. Então a gente está pegando desde alunos de mocidade, pais, familiares, trabalhadores, né, do movimento, simpatizantes do movimento. É uma peça que, conta um pouco da história de uma socialite do Rio de Janeiro, uma mulher muito rica, e quando ela desencarna, o primeiro baque que ela tem é de como ela encara o umbral dela. Né? Pelo o umbral fato dela. Pelo fato da mentalidade dela, da vibração que ela trazia com ela. E dentro desse decorrer de toda a peça, ela encontra espíritos de vidas passadas, ela encontra desafetos de vidas passadas, e ela vai tratando tudo isso, ela vai trabalhando tudo isso. Então é uma peça que vai decorrer ali de comédia, mas também vai correr um pouco da gente entender melhor o que seria uma ação-reação, o poder que a gente tem sobre o livre-arbítrio, né? Tem a questão também da emocional, pega dá uma agulhadinha ali na questão emocional de como tratar isso, esses desafetos. Então é uma peça muito rica em vários sentidos. É, e você também está vendo se há possibilidade de arrumar alguns patrocinadores para ajudar no curso da peça, isso, né? Isso mesmo. Então está aí aberto ao nosso público, aquelas pessoas que queiram colaborar com o Gimenez, está à disposição. Você pode deixar o telefone para as pessoas entrarem em contato? Posso sim. Eu deixo meu telefone pessoal, tá? WhatsApp também, ligação, é 12 99708 1287. Está no cartaz também, que eu mandei para vocês aí, que está sendo divulgado. Então, estou à disposição aí para conversar, tomar um café e a gente bater um papo. Tá ok, tá. Então... Gente, muito obrigado aí pela oportunidade, por estar conhecendo vocês, pelo espaço que vocês estão abrindo. E lembrando também que a gente está sorteando, então, dois convites, né? Exatamente, dois então, pares de ingressos. Dois pares de convites. Dois pares de ingressos. Dois pares de ingressos. São quatro. São quatro pessoas que vão. Ou seja, então, quem quiser participar, responde a pergunta para o sorteio aí. Os sinais de nascença podem ser indício de reencarnação? Mandando mensagem aí no YouTube, informando que quer participar do sorteio, que tem interesse, né? Porque vai ser aqui em São José. Deixando o nome, né, completo aí das pessoas, pelo menos duas pessoas. Precisa passar o nome antes ou só o nome de uma pessoa? O nome de uma pessoa já tá bom, já, porque como são pares, né, a gente considera o acompanhante. Perfeito. Então é só passar um nome ou ligar aí no telefone 12-3941-9750 ou DDD 12-3942-9750 para participar aí do sorteio no final do programa. Tá ok, gente. Obrigado. Obrigado pra vocês pela aí. Sua boa visita. Semana pra todos. Ok. E quem entrou aqui participando foi o Dorival, lá da Rádio Espaço Espírita. Ele manda bom dia, agradecendo a parceria com Vivência Espírita, principalmente pela parceria, lá com a Web Rádio Espaço Espírita de Barra Velha. Então eles estão escutando a gente transmite lá para eles ao vivo. Então mandando aí um abraço para os ouvintes aí da Rádio Espaço Espírita lá de Barra Velha, agradecendo a audiência. O Ed Moreno também mandou parabéns pelo jovem Gimenez, pela atitude. Nosso segmento espírita precisa de pessoas assim. A Rosana também entrou aqui mandando bom dia. Tema muito interessante, já li o livro de Stevenson, adoro. Como faço para me inscrever no curso das três? Também é só ligar aqui, passando o nome, informando que quer participar do curso lá das três. Tá? No telefone 12-3941-9750. Pode ser também pela mídia. Também. Pode ser também pelo WhatsApp ou... Ou aí, pelo WhatsApp também. Só mandando a mensagem aqui, a gente já deixa o seu nome aqui pro sorteio aqui, será Rosana. Será semana que vem. Será né? Semana que vem. E também, vamos retomar a pergunta então para o Alberto? Só a gente está nos agradecimentos, eu queria agradecer o Osnildo lá do Bosque, né, lá do Satélite, que mandou uma revista para mim, deixou lá na AME para minha revista. Opa. Saara, né, Saara Informa, é lá da Bahia, né, acho que é por causa disso que ele deixou para mim, mas tem um monte de assunto legal aqui, já li muitas coisas aqui da revista que você deixou, viu, Osnildo, muito obrigado. Osnildo, que é o nosso ouvinte desde... dos primórdios do programa Vivência Espírita. Gostei dos primórdios. Vamos lá. O que que nós vamos perguntar? Só antes da gente, já que a gente já interrompeu o Alberto, comentar também do Bazar da Pichincha, né, lá da farmácia Cara do Petit, sim. Né, que estará fazendo uma grande queima de roupas aí, tudo a R$2. Amanhã. A partir das 8 horas será da manhã. Muitas coisas. Será das 11 às 3 horas. 15 horas da tarde. Então amanhã, aqui em São José dos Campos, lá na farmácia comunitária do Petit. Rodrigo, mas ela vai vender ou vai queimar as roupas? Vai queimar as roupas às R$2. Você paga R$2 e vender a R$2. E é muita roupa que nós ganhamos, viu? Lá na farmácia. Então, ela, lembrando que a farmácia comunitária continua operando, né? Então, independente do nosso amigo vereador Petit, né? Ele continua com as ações, né? Terças, quintas e sábados, a partir das 8h30, com entrega de senhas. As pessoas passam por uma triagem para saber se tem o seu remédio, né? Que é entregue gratuitamente lá na farmácia Bezerra de Menezes, farmácia comunitária, né? Então, vamos dando continuidade. Sobre a pergunta que o Aécio tinha feito, vamos refazer ela, né, pra, lembrando aqui. Deixa eu só... achei. Então é o seguinte, Alberto. Se as marcas de nascença são provenientes de algum fato, infeliz ou não, ligado a outras existências, como fica então aqueles jogadores mirins mortos no incêndio em Minas que ficaram muitos irreconhecíveis? Teria algum sinal dessa morte na próxima existência, ou isso afetaria diretamente o seu mundo mental, ou os dois casos? Interessante. Bom, a pergunta dele é muito bem colocada, e eu gostaria, antes de responder essa pergunta, que tem um caso interessante. Aqui no Brasil não ocorre muito a combustão humana espontânea, que a pessoa, de repente, ela se auto-incendeia. Não sei se você já ouviu falar isso aí, Rui. Não, eu já vi falar que pessoas que chegam em determinado lugar e pega fogo, né? Justamente. Então, os pesquisadores, eles acreditam que, geralmente, quando uma pessoa, numa existência passada, a morte dela foi proveniente, por exemplo, de uma fogueira, caso da Inquisição, ou essas vítimas do Holocausto que foram colocadas naqueles fornos através dos nazistas, e essas pessoas, a única explicação seria que o perispírito, se ele tem um tempo de intermissão, que seria isso, esse tempo da erraticidade entre as encarnações, se ele for muito curto, ela vai ter que reparar todo esse problema da causa-mortes da existência passada em vida. Você está entendendo? Então, por exemplo, suponha que essa pessoa que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com uma granada, com uma explosão que dizimou completamente o corpo físico, lança fogo. Essas pessoas, elas precisam de um tempo maior do outro lado, na outra dimensão, porque para refazer o perispírito, o corpo espiritual, mas quando elas reencarnam sumariamente, imediatamente, realmente pode trazer problema. Então, no caso, respondendo à pergunta, esses meninos que tiveram uma morte nessas circunstâncias, eles vão ter que ter um tempo maior para ter uma recuperação nos hospitais do plano espiritual. Eles não poderiam reencarnar, por exemplo, num curto espaço de não ter condições. Então, eu aproveitei para explicar esses problemas da combustão humana espontânea, porque essas mortes que geralmente são... muito traumatizantes, né? Vai trazer, com certeza, problema na existência futura. Então, no caso desses meninos, qual a melhor maneira da... mas todo mundo tem que morrer, sim. Mas a melhor morte é aquela pela longevidade, quer dizer, a pessoa morrer da velhice, se preparar, porque todos os outros casos de morte súbita, é o que aproveito também para responder a outra pergunta. Por exemplo, a pessoa é assassinada, um tiro, facada, a pessoa vai trazer consigo esse problema na próxima existência, o corpo espiritual dela vai gravar. Tem um mérito também para poder ir para o hospital, né? Um mérito, assim, em termos de arrependimento, aceitação tudo mais, né? Do lado de lá. É um trabalho profundo. Então, Rodrigo, aproveitando, as marcas de nascimento, muitas delas são provenientes de problemas essas mortes graves. Atropelamento, a pessoa que morreu atropelada por trem, desastres, tiro, facada. E até gostaria de aproveitar, essa menina, o nome dela é Bia. Essa menina, na existência passada, você veja que interessante, Jorge. Ela teve um problema de câncer no seio, e teve que passar pela mastectomia, a retirada do seio. Só que ela utilizou um dreno na parte inferior aqui do seio, no, na parte lateral direita do tórax, e essa menina, depois, essa senhora, aliás, ela era a tia-avó dela. Ela reencarnou 12 anos depois e veio com a marca. Só que o rapaz, ele não fez a foto para eu poder mostrar aqui para vocês. Então, por que que é um caso típico de reencarnação? Primeiro, me interessou pela marca de nascimento. Ela tem a marca de nascimento. Por que que a cirurgia... Por que ela tem a marca do dreno e não tem da cirurgia? Por quê? Porque quando ela fez a cirurgia, que o médico, o cirurgião, extraiu o seio dela, ela estava inconsciente, ela não sentiu dor, quer dizer... E o dreno incomodou, porque ficou aquele orifício, ela todo dia vendo aquele problema, incômodo, e aquilo marcou o corpo mental dela, entendeu, Jorge? Bom, essa menina, ela trouxe consigo a marca, só que por que que nós achamos que seria um caso de reencarnação? Primeiro, que eu gostaria, porque essa pesquisa é muito profunda, sabe, Jorge? Uhum. Primeiro, a marca nascença, como eu falei, 99% é a mãe que produz. Uhum. Então eu teria que procurar uma marca que a mãe não pode pensar durante a gestação. Então, por exemplo, a mãe vai pensar que a criança vai cortar, por exemplo, o pulso para suicídio, vai nascer com uma marca de traqueostomia nessa região, não, acima do colo. Geralmente do pescoço. Ela pensa uma coisa legal. É. Ou uma de cesariana. Então, eu lancei essa ideia na internet. Eu falei, olha, por acaso vocês têm alguma criança que tem marca no pulso, tem marca no pescoço, aqui na região da traqueia, esôfago, no abdômen, na parte baixa, né? Supra inferior. E aí essa mãe falou, olha, eu vou olhar a barriguinha da minha filha. Aí quando ela olhou, as duas marquinhas, até era para eu fotografar, para trazer. Aí eu falei, então pergunta para ela, por que que ela tem essa marca? Aí a menininha respondeu, falou, eu tenho essa marca porque eu passei por uma cirurgia, mas eu perdi o bebê. Você vê as coisas incríveis. Ela perdeu o bebê, falou isso aí para a mãe. Eu fiquei assustado, porque é difícil você pegar um caso bom assim de reencarnação. Aí a mãe, mas quem que você era, né? Aí a menina contou que era a tia da mãe dela, que era irmã do pai dela. E deu detalhes, Rui, que onde ela morava, ela foi lá e falou, olha, aqui tinha um poço d'água, ali tinha uns bois, os bois correram atrás da gente, nós tivemos que correr por barranco, e tinha um banheiro aqui que a gente não podia tomar banho, quer dizer, a memória extracerebral, sabe, Jorge? Uhum. Por que extracerebral? Porque ela está além dessa memória dessa vida, ela vem no inconsciente. Bom, então tinha todos os indícios da reencarnação. Ela tinha a memória extracerebral, porque ela se lembrou da existência passada. O pai, o avô, confirmou todos os dados. Ela reconheceu todos os lugares do sítio, que é em Sorocaba. Ela tem a marca do dreno, quer dizer... Então, conforme o ouvinte havia dito, a marca, ela tem inúmeras possibilidades de você pesquisar o sinal de nascimento que os norte-americanos chamam de birthmarks. Então, 99% é a mãe que produz. Aí 1% pode ser o fenômeno da reencarnação. Mas, geralmente, essas marcas, Jorge, que eu pesquiso, geralmente estão envolvidas com cirurgias que a mãe não pudesse, no momento da gestação, ela pudesse produzir a hidroplastia. Ou, por que não, a escofotografia, que é a fotografia do pensamento. Fiorini, aqui tem uma senhora, uma Ana Lourdes, que é nossa ouvinte, ela ligou dizendo que, para você terminar o caso da reencarnação do avô, que parece-me que não foi encerrado. É que a gente tem que falar rápido. Uhum. É isso. Então, Jorge, recapitulando. Então, os dois casos que eu trouxe, são comprovações científicas, do cartório, eu fiz um documento em cartório, antes da criança nascer, sendo possível a previsão dessa criança nascer marcada. Então, eu tenho um documento, eu fiz, está aqui no cartório, e nós provocamos a marca de nascimento. Então, não é um caso de reencarnação, mas nós provamos inúmeras coisas. Se nós conseguirmos fazer isso aí, primeiro, nós provamos a existência da alma humana. Por quê? Quando o espírito está encarnado, geralmente os católicos chamam de alma. Mas é o corpo espiritual. Na doutrina também sim. Também, o espírito encarnado é alma. Quando é desencarnado, é perispírito. Justamente. E então nós provamos que o pensamento, ele existe. Ele existe e fora do cérebro, ele é fora da, fora da consciência. Uhum. Tanto que nós conseguimos, através do pensamento, marcar o perispírito, como você falou, o corpo espiritual do feto. Bom, então nós fizemos cartório, está provado aqui as marcas, eu trouxe aqui a fotografia. Bom, e a reencarnação? Aí eu gostaria novamente de explicar, que ficou mal colocado. Quando eu coloquei essa ideia no Facebook, uma moça, ainda que ela é jovem, embora seja avó, ela falou que o marido dela tinha acabado de falecer. Tem a fotografia, ele parece com um homem jovem ainda, dançando com ela. Mas ele manifestou interesse, ele gostava muito da esposa e da filha. Ele falou, olha, eu quero reencarnar, nem que seja no sexo feminino. Bom, aí o que aconteceu? Essa jovem avó, ela perguntou para mim como que ele poderia nascer com uma marca de nascimento. Eu falei, olha, ele teria que antes aceitar essa ideia no corpo mental dele, no pensamento dele, para materializar no corpo espiritual, e ele, quando reencarnar, pudesse refletir no corpo físico. Só que a filha, quando engravidou, uma amiga dela, que é espírita, sonhou que ela ia ter uma menina e que viu a menina no colo do avô, preparando, o avô estava feliz e tal, que seria ele que reencarnaria. E está escrito, ela mandou no Facebook, ela tirou a página dessa moça. E aí a moça falou, olha, ela vai nascer com uma marca no ombro, essa marquinha aqui. Aquela marca, né, que é a menininha. Então, a menina nasceu, eu falei, cadê a marca? Não tem a marca. Aquela época eu estava vindo aqui, mas um mês depois surgiu a marca. É um hemangioma, café com leite. E a menina veio com o avô, era canhota, a menininha é canhota. Então, e eu não fiz esse registro em cartório, era para fazer, mas o cartorário não tem problema. Tem um processo, você me traz o computador, né? Eu lembrei que quando era delegado, aquelas mulheres que eram assediadas, às vezes o indivíduo ameaçava, ela falou, vai lá no cartório, o cartório faz um documento para você, comprovando que esse indivíduo está te ameaçando, está te assediando. Aí eu fui num outro cartório, que chama Registro Notarial, e ele falou, o senhor traz o computador, é um pouco complicado, mas tudo isso que o senhor está falando, nós vamos dar um documento baseado nos dados que está no computador, no WhatsApp, e o senhor coloca no livro, se o senhor quiser, comprovando que é uma veracidade. Então, quer dizer, nós agora estamos para fazer a marca na reencarnação, que esse é o interesse nosso, que o meu livro é sobre reencarnação. Mas eu tenho certeza absoluta, Jorge, que agora, depois que divulgar essa ideia, as pessoas, outros cientistas, vão começar a seguir em frente. Porque não fui eu que criei essa ideia. O Dr. Ian Stevenson já tem falado isso aí, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o Banerjee, esse Jim Tucker, que é um psicólogo. O Banerjee teve com o Chico Xavier. Teve, eles fizeram, mas só que eles não tiveram cuidado de pesquisar a mãe. Eles acham que tem um caso lá da Ásia, que a mãe, a menina passou a tinta na nuca, e a mãe queria nascer com o menino, né? Aí a filha teve o menino, nasceu com a marca, mas aí deu plastia, a mãe que fez. Se a mãe não soubesse, falei isso aí, lembra, né, Jorge? Por exemplo, o animal, O animal, tem um caso de uma gata, eu falei, ela estava prenha, quis pegar um ratinho. E o rato escondeu-se numa farinha de trigo, naquela época era 1921. E ele naquela expectativa, a gata, aliás, naquela prenha que ela estava grávida, expectativa de dar o bote e pegar o ratinho, ela ficou vendo o número da época, era 1921. Aí ela, quando nasceu, o gatinho dela nasceu com o número nos pelos, 1921, dizer. Já nasceu datado. Já nasceu a data da época. Nasceu com marca. Carimbado. E eu tenho animais, todos os tipos, com marca. O mais comum de marca nascença é o coração e a meia-lua. É muito comum. E tem nos animais também. Animais. Agora me mandaram o número, eu esqueci de trazer. Número no bumbum, né? Geralmente é o número 5 e o número 7. Número 12, eu trouxe da outra vez na testa do menino. Aquele que foi o presidente Gorbachev, ele tem o arquipélago na testa, aquela marca, porque a mãe dele gostava de ir lá naquele lugar que eu esqueci o nome, passear. Então, ideoplastia. Então, por exemplo... Ainda bem que não era 13, né, na testa do menino. É, era 166. O Gorbachev era bem nítida, né? A marca na então, testa. Então, a maioria são ideoplastias, quer dizer, a fotografia mental. Bom, então acho que foi dada a resposta para a Ana Lourdes, que justamente ela falou sobre a reencarnação do avô, né? Isso. Avô, justamente. Vamos lá para o nosso comercial, que a gente tem que fazer o nosso momento Giga Vale. Eu só quero dar um alô aqui, que a dona Dina está adorando o programa. Manda um abraço a todos, em especial ao Rui. Quer dizer, ela era do Pau de Tarso, então ela manda especial para mim, viu, Jorge? Quem entrou aqui também foi José Luiz de Mello, mandando bom dia. Arlete Dalpino, né, lá da esposa do professor, lá da Mãe Girafa, do canal do YouTube, Mãe Girafa. E precisamos trazer ela aqui para falar sobre comunicação não violenta, que é o CNV, né, que ela tem bastante vídeos aí que defende sobre isso. Trazer ela um dia aí para comentar sobre isso. A Cláudia Patrícia manda bom dia aos amigos vencianos, grande abraço ao Rui, obrigado pela aula de ontem, foi uma ótima aula número 2 da Escola de Aprendizes. Cláudia Patrícia. Cláudia Patrícia, é. Ela se quem estava lá era a Claudinha, viu, Jorge? A Claudinha. Ah, e não me esquecendo da linda preleção do nosso querido Jorge Luiz Carlos, maravilhoso. Eu ainda tenho muita dificuldade de abraçar a todos à minha volta. Foi a terapia do abraço lá que o Jorge... E a gente gravou e está no YouTube também, no canal do Vivência Espírita. Ou vocês podem entrar, a gente vai colocar no site do Jorge também, e do Castelan. Pode também acessar aí youtube.com/vivenciaespirita e assistir novamente essa preleção, Terapia do Abraço. O José do Espírito Santo, né, meu primo lá do Espírito lá de Santos, e a Irene entraram aqui mandando bom dia, amigos vivenciando, paz, divino mestre, se espalha aos componentes da mesa de hoje e pulverize a paz e amor a todos independentes de credo, crença e religião. E a Irene também manda bom dia aos vencianos, que tem um excelente programa. Rodrigo, beijos ao Francisco de todos nós, primos da Baixada Santista. A Cláudia aqui, ela responde a pergunta para sorteio. Então, sinais de nascença podem ser indícios de reencarnação? Ela fala que quer participar do sorteio e até hoje não tinha dado tanta importância às marcas do nosso corpo como sinais de reencarnação. Mas hoje, com certeza, o programa vai me esclarecer muito. A Ieda Bastos também disse que quer participar do sorteio, e falou, eu acredito que sim, como na vida tudo tem uma razão de ser, eu acredito que Deus, em sua sabedoria, não permitiria o ser passar por esse processo sem uma razão e suas leis. Petite entrou aqui também agradecendo a divulgação, lá do bazar, disse que agora divulgando também o teatro, vai bombar, pelo Vivência Espírita. A Maria Cristina Meirelles também, quero participar, sim, sinais de nascença, sim, sinal de reencarnação, Maria Cristina Meirelles. O Gaspar Oliveira também mandando parabéns pelo programa, é a primeira vez que estou assistindo, lá da Feira de Santana, Bahia, olha que legal. Feira de Santana, lá na Bahia. O Rafael Brizante, que aí faz o Escola de Aprendiz também, é secretário lá da Escola de Aprendiz do Silvio, que trabalha com a gente aqui. Manda um bom dia a todos da mesa e ouvintes. A Lúcia Núlia, manda um bom dia a todos também. E a Maria Inês Correia, também mandando um abraço aos vivencianos. Aqui no WhatsApp, quem entrou aqui foi o Carlinhos Grit também. E a Camila, também pedindo aqui o site. Vou divulgar o site aqui do Jorge e do Castelan, grupocastelan.com.br. Né? E o Jorge é jorgereis.vivenciaespirita.com.br. Eu já passo aqui para vocês. Isso, a palestra está lá, a palestra Terapia do Abraço, que foi muito legal. O Rodrigo foi lá filmar e nós colocamos ela aí na íntegra para vocês. Eu e o Luiz Carlos fazendo a Terapia do Abraço lá. Mas, ô Jorge, eu estou curioso com aquela palestra que você fez de motivação. Sim. Que nós gostaríamos de entrevistá-lo aqui para você falar dessa palestra que você fez, que fez, emocionou muita gente, viu? E estou muito motivado para isso. Pode mandar fazer para mim. Está sem motivação? Pode. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente fala aqui também no programa sobre motivação. Que foi muito bacana essa palestra sobre motivação, né? Associando a doutrina espírita e as nossas casas espíritas, nós, né, também, para isso que nós que tem que estar presente na nossa vida o tempo todo, porque a doutrina espírita, por essência, é motivadora. A própria terceira revelação é motivadora, é um sinal de motivação para a humanidade. Ó, daqui a pouco a gente não consegue fazer mais nada. Vou colocar mais uma propaganda das três aqui, viu, Inácio? Vou soltar aqui para ver se aparece aí elas falando de novo sobre o curso que elas vão fazer e que elas vão ministrar aqui em São José, e as mulheres podem ligar aí para participar do sorteio semana que vem. Vamos lá? Vê se aparece. Olá, aí, pessoal da Rádio Vivência Espírita. Nós somos as meninas da 3. Estamos passando aqui para dar um recado muito especial. No próximo domingo, dia 17, nós iremos sortear uma vaga ao vivo para uma ouvinte participar do nosso treinamento de inteligência emocional para mulheres, o seminário Evolua, que acontecerá dias 23 e 24 de fevereiro em São José dos Campos. Isso já é uma tradição nossa com a equipe da rádio e a gente ama contribuir. Nesse treinamento você vai aprender como treinar sua mente para viver a prosperidade e a abundância e com isso realizar os sonhos que você tem. Seja conquistar um emprego melhor, ter um salário maior ou poder empreender, criar um relacionamento verdadeiro, fazer as pazes com a sua história, com a sua família e com ferramentas e técnicas de coaching, PNL, neurociência e psicologia positiva, você aprenderá a usar as emoções de forma positiva na sua vida. Então você, mulher decidida que quer desenvolver uma mente próspera e evoluir na sua jornada, faça sua inscrição durante o programa pelo Facebook, YouTube ou pelo telefone da rádio. No domingo que vem, a gente se reencontra para realizar esse sorteio. Bem-vinda à evolução. Esperamos vocês. É só ligar para nós aqui, dar o nome, e semana que vem nós vamos fazer o sorteio aí da inscrição para esse curso. Inscrição não, da matrícula para o curso, já que quem ligar e quiser participar e for sorteado, vai participar do curso aí da 3. Não é das 3 não, é da 3. Né? Vamos para o nosso intervalo comercial, agora nós vamos colocar a música Semente do Amanhã. Pode ser Sinais do Amanhã também, né, Roberto? Semente do Amanhã. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. Podemos tudo.

aproveitando, dizer o seguinte, que nós somos os maestros de nossa orquestra, poetas de nossas artes, artistas dos nossos quadros e pinturas. E Deus, como foi falado, é o arquiteto de tudo que existe, não só do mar, do céu e do próprio ser humano. É. Tem muitos que podem fazer um poema, né? Como é que é, como diz o autor Alberto Cury, lá num livro que ele fala. Augusto, né? Augusto Cury. É, você está mudando o nome do homem, então vamos tentar aí, né? Ele fala: olha, podemos não acreditar em Deus, mas quem fez esse mundo aqui é o autor dessas coisas todas. Quer dizer, tem alguém que fez, né, esse mundo diferente. Então. Pode até não acreditar em Deus, mas tem que acreditar nas obras que está por aí, né? Sem dúvida. Mas, Jorge, vamos encerrando? Vamos lá, se encerrando o Momento de Cavalli. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:45. Esse é o momento Gigavale que nós terminamos, né, Jorge? E esse é o programa Vivência Espírita, que nós estamos hoje com Alberto Fiorini, que é delegado, foi delegado-chefe por 30 anos do serviço. O Serviço de Identificação Criminal do Estado do Paraná, né? Sediado em Curitiba, mas era do Estado todo, sim, né? E quem entrou aqui foi a Bia Beatriz de Paula Porto. Entrou aqui e mandou um bom dia, amigos. Parabéns, programa sempre excelente, com temas esclarecedores. Abraço a todos, luz e paz. Minha mãe respondendo a pergunta, minha mãe, Maria Ângela, respondendo a pergunta, muitas mortes trágicas levam para outras encarnações sinais provenientes desses traumas. Atribuir uma marca à vida passada é uma suposição. Tá. É uma hipótese, que é o trabalho do Alberto justamente provar essas hipóteses, né? Sim, trabalhando para provar nisso. Eu acho que é um grande feito, por exemplo, quando a ciência, a gente conseguir comprovar, né, a reencarnação, né, Alberto? Eu não acho que vai destruir as outras religiões. Eu acho que, como aconteceu quando a igreja aceitou a teoria, a lei, vamos dizer assim, de Copérnico, né, de que a Terra não é o centro do universo, né, não acabou com as religiões. Eu acho que elas tendem a aceitar esse princípio e seguir em frente. É verdade. Né? Eu acho que não mudaria de um dia para o outro as religiões, os costumes e a mentalidade das pessoas. Perguntaram lá ao Dr. Ian Stevenson, para o guru, que a Índia é tudo reencarnação. Ele falou, puxa, perguntou para o guru lá, falou, olha, se o meu país, por que o senhor quer tanto provar essa reencarnação? Falou, não, porque meu povo poderia melhorar muito, porque vai saber que a vida continua, reencarna, né, e volta aqui, quer dizer, que não acaba tudo. Ele falou, não, mas aqui na Índia, todo mundo acredita em reencarnação e não é melhor que vocês, nós não somos melhor que vocês. Tem ladrão, tem crime, tem estuprador, quer dizer. Então não é uma mentalidade que vai mudar de imediato. A Manchete, quando existia a televisão Manchete, eu lembro. Eu estava vendo um programa que eles estavam mostrando que fizeram a pesquisa, 95% da população do Brasil acredita em reencarnação. E Rui, agora, eu queria dar um recado para as pessoas que não acreditam em reencarnação. Então eu queria falar, você que não acredita em reencarnação, não tem problema, não precisa acreditar em reencarnação, mas você vai ter que reencarnar. não tem jeito, não precisa acreditar. É uma lei biológica, não, né? Não precisa acreditar. É igual falar, eu não acredito que ninguém nasce, eu não acredito que ninguém morre. Eu não acredito que ninguém reencarna. É a mesma coisa. Não tem por onde escapar. Aqui tem uma pergunta do senhor João Batista, lá de Jacareí, que é nosso ouvinte. Ele está dizendo, nasci do lado esquerdo do meu corpo mais fino. Com o lado esquerdo do meu corpo mais fino. Então, ele até a face, até os pés, é mais fino do lado esquerdo do que do lado direito. E ele queria saber, os médicos não sabem explicar, e ele está com 67 anos. É interessante É que a gente não tem tempo, né, Jorge? Uhum. Não é uma doença, você veja, eu estava pesquisando sobre a marca de nascimento, por exemplo, esses gêmeos monozigóticos univitelinos, se poderiam ser idênticos, porque é um espermatozoide, fecunda o óvulo e divide em dois, quer dizer, 99,999% do DNA, do genoma é idêntico, tem que ser. Mas aí nasce uma criança com marca de nascença, a outra não nasce. Uma nasce com a digital, a outra nasce com outra. O menino com olho verde, o outro com moreninho. Olho castanho, aliás. E tem essas... A medicina não explica, é o caso dele, por exemplo. Eu não sei do que se trata, eu nunca ouvi falar isso aí. Eu sei que a temperatura, se dividir do corpo, ela tem que ser o lado esquerdo e direito, tem que ser idêntica. Não pode mudar nada, porque aí tem algum problema. É a termometria cutânea. Mas tem aquelas doenças que o indivíduo é progéria, que fala... Não sei. Não, o indivíduo envelhece rapidamente. Ah, tá. Sim. E a medicina e a genética, no estudo do DNA, não encontrou nenhuma causa. A pessoa, ela vai... Metabolismo acelera. É. E tem um caso de uma menina, eu não me lembro o nome dela agora, e a eterna bebê, ela tem 18 anos, e você olha, ela está no colo da irmã dela, e ela tem 18 anos. E a ciência não sabe o porquê que existem esses problemas inexplicáveis pela medicina e pela ciência. Então, no caso dele, certamente, esses problemas que não há a explicação científica, com certeza é problema do perispírito de uma existência passada que ele traz consigo de outra existência. Agora, o que é, eu, sinceramente, é a primeira vez que ouço falar sobre isso. Existe também, só para a gente deixar claro, tem nos livros de André Luiz, nos livros do Bacelli, doutor Inácio Ferreira, nós colocamos no nosso livro também, nos nossos livros das sombras do Campo de Luz e também da Sombras Alvorecer, alguns casos de processo de reencarnação na hora do restringimento. Por exemplo, nós trabalhamos muito no plano espiritual, quando a gente se prepara para reencarnar, mentalmente mesmo para o reencarne. Porque quem forma o corpo é o perispírito. É nós que formamos o nosso corpo também. E de repente, aquilo que a gente tem em mente, se não for trabalhado direito na hora do restringimento, que é na hora da reencarnação, pode acontecer algum problema ali ou aqui. Certo? Que talvez a gente precisa passar por aquilo sim, por isso que o perispírito, ou às vezes o espírito não tem condições ainda, devido ao perispírito que ele tem, para formar um corpo perfeito. Então, tudo tem explicação na lei de Deus, na lei natural. Não tem problema nenhum, né? A gente, são coisas que a medicina não explica, mas a gente sabe que com certeza, uma hora, a gente vai entender isso aí. E nós mesmos, quando voltarmos para o plano espiritual, com certeza vamos entender. É como a própria a filosofia espírita diz, né? Não existe sobrenatural. Existe o natural que nós não conseguimos descobrir ainda o que é. Então tudo no mundo é natural. Mesmo que a gente, perante os nossos olhos, ainda pareça que é antinatural, que é uma coisa inexplicável. Mas tudo tem explicação. A gente pode não saber ainda, mas uma hora a gente vai saber, né? Deixa eu falar aqui do curso básico de Espiritismo, curso básico de Espiritismo, início dia 17 de janeiro, agora, às 14h30 horas. Fevereiro. Não, 17 de janeiro, às 14h30 horas. Ah, começou então. 17 de janeiro, começou, Na Casa de Oração Ponto de Luz, né? E o Ponto de Luz fica na rua Dr. João Tranchese 130. Tranchese 130, rua Dr. João Tranchese 130. Lá é que bairro, Rui? Lá é o Jardim São Vicente. Jardim São Vicente. Tem outro curso também que iniciou, que vai iniciar dia 17 de março, que é no Legionário de Maria, que fica na rua Icatu, 1634, no Parque Industrial. Também 17 de março, às 20h30. Aí é às 20h30, aos domingos. Tem o curso do Pardal lá na AME, que está começando, né? Aí curso de aprendiz. Curso de aprendiz, não é curso básico, não. Já é o de aprendiz, já é na frente, depois do curso básico, né? Esses dois que nós falamos são do curso básico. O pessoal passou aqui só para a gente dar uma satisfação. E a AME também vai ter um curso básico, que inclusive vou fazer a primeira aula em março, viu, Jorge? Isso, a Estela que é dirigente, né? À tarde, numa quinta... depois a gente confirma direitinho, certo. Só que é em março. Uhum. A data curso do curso de aprendizes, básico. Quem quer fazer, tem de todos os horários e todos os dias. Sim. Basta procurar que a gente consegue descobrir um curso que a gente está querendo fazer. E se precisar dessa informação, é só ligar para a gente ou então mandar uma pergunta pelo WhatsApp aí para você, né, Rodrigo? Você descobre. Informa direitinho a todo mundo. Isso, são 9 horas e 53 minutos e podemos começar a terminar o programa. Não, eu só quero dizer mais uma vez que amanhã, a partir das 8 horas, tem lá o bazar da Pichincha, lá da farmácia comunitária, com os preços a R$2 cada peça, e tem um monte de mercadoria lá, viu, Jorge? Um monte de produtos, um monte de roupa que foram doados pra gente para tocar a farmácia, né? Porque hoje o Fernando já não está mais lá como vereador, então hoje nós temos que... Então vamos falar aqui rapidinho, o Fernando Petit, nosso grande amigo Fernando Petit, vereador Fernando Petit, deixou a Câmara por infidelidade partidária, mas para ficar bem claro que infidelidade partidária é por quê? Porque ele saiu de um partido e foi para outro partido. Quando ele se candidatou a deputado estadual, ele saiu de um partido e foi para o outro. E o cargo de vereador não é do vereador, é do partido. Então, o suplente solicitou a vaga dele, né? Ele acabou entrando na justiça, como, por exemplo, só o vereador que perde mandato. Deputado, senador, não perde quando muda de partido, né? Então, ele ficou aí mais uns 6 meses ainda, por conta de ter recorrido a sentença que foi dada logo de início, né? A solicitação que foi dada logo de início. Mas agora ele já deixou lá o gabinete, o novo vereador já assumiu, mas o Fernando colocou no Facebook aí agradecendo a todos nós que sempre estivemos junto com ele, e ele continua no trabalho de manhã, de tarde e de noite aí para a comunidade. Só não está no gabinete, mas qualquer coisa que precisar do Fernando, pode procurar, que ele é um homem público há muitos e muitos anos e tem condições de continuar fazendo o mesmo trabalho que ele fazia. Porque não precisa ser vereador para fazer o trabalho importante que ele faz, já há muito tempo, para a comunidade de São José dos Campos. Então, se precisar do Fernando, pode continuar contando com ele, que ele tem os meios, digamos assim, sabe quais são as portas que devem ser batidas para a gente procurar ajuda para um necessitado, ajuda para uma casa de para fraternidade, para caridade. Ele continua nessa batalha aí, né? E quer achar ele? Vai lá na farmácia comunitária Dr. Zé Menezes, que o Fernando está lá na farmácia todos os dias. Então é só telefonar para ele, marca que ele vai lá atender as pessoas. E vamos também mais uma vez falar sobre a peça Morrendo e Aprendendo, que o Jimenez Martins está trazendo. É um jovem lá que é lá da Colmeia, ele é dirigente de Mocidade Espírita, está trazendo essa peça. A companhia é Amigos da Luz do Rio de Janeiro, no dia 22 de fevereiro de 2019, na sexta-feira, às 19h30, lá no hotel Nacional Inn, ao ali lado do Center Valley, né? No Extra, né? Em frente à Dutra. Né? Vamos pro sorteio, Inácio? Então, como foi prometido, 2 pares de convite. O primeiro par de convite vai para o Vitor Marcílio Filho. Quem ganhou, né? Então, o Vitor. E o outro par de convite, figurinha carimbada, mas que não para de ligar para o programa, sempre liga, faz parte já como ouvinte, é a Regina Vilhena. Né? Ela está sempre por e mora ali perto. Né? Exatamente. Então, a Regina também ganhou mais um par e o Vitor ganhou outro par. Basta comparecer lá no dia, né? No dia... E lá você só dá o nome que ele já vai levar o nome de vocês e só retira o par de convite lá no dia, lá no teatro. Convidamos todos vocês para ir, com certeza vai lotar lá o teatro aí com os meninos aí da Luz. É a Mocidade que está fazendo isso, né? É bom ficar bem claro que a Mocidade está tomando essa iniciativa de trazer uma peça teatral lá do Rio de Janeiro para a nossa cidade, né? Exatamente. Então agora só vou dar tchau pro pessoal, porque estamos em cima da hora aqui, terminando o nosso programa, agradecendo a todos pela companhia de mais esse domingo de manhã aqui conosco. Lembrando que então hoje não teve livro, nós colocamos no lugar os ingressos para o teatro e também o sorteio das meninas da 3, lá da 3, o curso da 3. Nós faremos o sorteio na semana que vem, que elas vêm aqui para fazer esse sorteio ao vivo aqui para as pessoas. Os nomes que já foram dados estão ali guardadinhos, tem esses nomes, mas os nomes da semana que vem a gente junta e faz o sorteio do curso. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. agradecer a todos vocês que participaram, queridos ouvintes, que entraram aqui no, através do YouTube, deixaram aqui as mensagens. Já pede desculpa para quem a gente não leu as mensagens, teve uma queda aqui na conexão, e aí sumiu as mensagens aqui do último vídeo. Mas quem entrou aqui também foi a Verônica Braga, o João Marcel Mesquita, Helena da Silva, que entraram aqui e deixaram também os seus comentários, né? E continue com a gente, assistindo a reprise aí também na Rádio Vivência Espírita, é só baixar o aplicativo no Android, e até o próximo domingo às 8 horas. Fui. Nós temos que agradecer a presença da Graça, do Beto, do Silvio, da Camila, do Francisco, né? E do Inácio na mesa de som. E quem vai fazer o encerramento para nós vai ser o Gimenez, que está aqui, que é da Mocidade, que ele vai fazer a prece de encerramento. Alberto, os microfones estão aí. Bom, eu quero agradecer muito pela oportunidade, Rui, e a você, ao Jorge, ao Rodrigo, e gostaria que as pessoas que estão me ouvindo conhecessem, pudessem conhecer vocês pessoalmente, que são pessoas muito educadas, muito gentis e muito carismáticas. Então, as pessoas conhecem vocês pelo rádio, mas quem sabe um dia terão a oportunidade de dar um abraço a vocês, porque realmente nós conhecemos há quantos anos, né, Rui? Há uns 15. E você é sempre essa pessoa educada, receptiva. Então, primeiramente, agradeço muito essa oportunidade e a todo o público que teve a paciência e a tolerância de me ouvir, e peço desculpa se eu não pude explicar de forma que as pessoas pudessem entender esse trabalho. Mas estou sempre à disposição e gostaria de deixar meu e-mail, que é alberto.fiorini@bolabola.com.br. É muito bom você falar. Pode repetir também, porque já pediram, já muitas pessoas já entraram aqui pedindo por interesse do seu trabalho também, que é um trabalho muito sério. Inclusive também. O Jorge Reis, ele vai me dar uma oportunidade de apresentar a editora aqui de São José dos Campos. E se Deus quiser, esse terceiro livro, que é a Marcas da Reencarnação, eu estarei editando. É um livro gratuito, todos meus livros não são cobrados nada, eles são doados às pessoas que têm interesse, e eu espero que o ano que vem eu já esteja com esse livro pronto para distribuição a todas as pessoas que tiverem o interesse de conhecer essa pesquisa das marcas de nascimento. Muito legal, hein? E os livros do Jorge assim também, eles são de graça, ele só cobra o autógrafo, né? Brincadeira, né? O dinheiro é para ajudar as obras sociais também da AME e a Casa da Marcela aí também. Se puder repetir o e-mail para a gente, por favor. alberto.fiorini@bol.com.br. Fiorini, vocês lembram do furgão Fiorino, mas coloca um i no final, Fiorini. Alberto, você vai cair do cavalo com esse livro seu, porque você está falando que você está dando de graça, mas nos outras vezes você não foi no programa Vivência Espírita falar. Agora você vai ver, você vai ter que fazer uns 10 mil vamos fazer, exemplares aí para poder distribuir de graça esse livro. Legal, mas vai ser bacana. O Alberto faz isso mesmo, né? Sempre fez isso com os livros dele. Ele faz porque ele gosta de apresentar o trabalho aí para toda a comunidade humana. Vamos lá para o encerramento? Vamos então entrando nesse ambiente de descontração, nesse ambiente fraterno, e utilizar para agradecer pela presença do Alberto aqui, pela presença de toda a equipe da rádio, agradecer por esse momento de aprendizado, né, e também de ensinamento, que toda vez que a gente está reunido para aprender, a gente também tem a oportunidade de ensinar um pouquinho. Agradecer também por mais uma semana que passou, por mais uma semana que está vindo. Agradecer por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos aqui, porque a prece também é agradecer. Que assim seja, graças a Deus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!